Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Thank you. pensando em você. Acordei chorando, eu não quis te perder. A saudade corta no meu coração. Sem o seu amor só aumenta a dor. Eu não sei viver. O que você quer? Eu não consigo entender. Eu não acredito. Diz que não vai sofrer. Vejo em seus olhos que você me ama. Volte para mim, seu orgulho não vai apagar essa chama. Por que me deixou se nada adiantou? Por que me deixou se só machucou? Sem você aqui eu não consigo dormir, eu não vou te esquecer. Por que me deixou se nada adiantou? Por que me deixou se só machucou? Sem você aqui eu não consigo dormir, eu não vou te esquecer. Rádio Antena Web, sintonizador. coração tropical está coberto de neve, mas ferve em seu cofre gelado, a voz vibra e a mão escreve. Bendita lâmina grave que fere a parede e traz as febres loucas e breves que mancham silêncio em cais. Lançarás nova granada de Espanha. A geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, procurar o Yeah.

Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Mulher, a fé tá na cobra coral, num pedaço de pão. Que a fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal, na luz da escuridão. Que a fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer, no calor do verão. Que a fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer, triste na solidão. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Vai! Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. A pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Pelo sim, pelo não. Eu quero ouvir! Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Vai! Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Yeah! estremece e me seduz. Pensar que a vida é pra mim claridade. Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.